Thank you. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos sempre ficado. Teremos sempre ficado para sempre. Teremos sempre ficado para sempre. As margens. As margens. Nós mesmos.